presente pra você. Eu trouxe uma aliança. Ei, mas seu nome é Magnata. Tá escrito outro nome nesse anel. É que o cara errou, agora eu sou o Manuel. Manuel, Manuel. Assim gostoso tá isso aqui. Dá um tal de zé. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Calma, não, esfrega. Yasmin! Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega. Vai, Yasmin, vai, Yasmin. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Manoel, vai, Manoel. Vai, Tainá, morena. Olha o som que me vende agora, vai, vai. Comprei um presente pra você. Sério, amor, meu Deus do céu. Eu trouxe uma aliança. Ei, mas seu nome é Magnata. Tá escrito outro nome nesse anel. É que o cara errou, agora eu sou o Manuel. Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Vai para Manuel, Manuel. Quebra, Tainá, chama o som. Aí. Que gostoso dessa aqui, vai, vai, vai, vai. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega. Chama no sumi. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega. Japinha. Fala, mano, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Japinha, vai. Gostou do show na Bola na Fúria? Bate na palma da mão aí, gente. Bate pau pra mim não, bate pau pra Jesus Cristo, porque ele que merece. Muito obrigado, São Paulo. Quem tá bebendo ainda, bota o copo pra cima. Bota o copo pra cima e diz assim, ó.